É nosso morro. Nosso morro é coisa chique. É favela, fashion week. Sobe lá pra você ver. Dá uma olhada naquela ali, meu velho. E ela faz acontecer. Afroex. Ela faz acontecer, juro não tem pra ninguém. Quando ela passa tudo para, a mente vai além. Sua boca é um convite, que sorriso é aquele. É o top das paradas, o hit parede. O verão da favela é o fervo, meu nego, desfile de moda. Tem pra todos os gostos, sarada, magrela, as mais belas encosta. Nós é chave, nós é chique, nós é favela, fashion week. Água de coco com whisky, dos madeirites pra elite. No Carrão, no Capão, Bacuri, Paquistão e na Vila Prudente. É tudo nosso. Tá sim de modelo, aspirante a Miss. São várias pretendentes. Várias delas. Canta Galo, Mangueira, Rocinha, Alemão. Cidade de Deus. Salve Rio de Janeiro. Tem gente desfilando, eu só fico olhando, jurado sou eu. Entendeu? É. Sensacional. O galo já cantou, meu povo não se cansa. Quem não dança segura a criança. Palma da mão, vem pro samba. São várias delas, só gente bamba. Cartola, Arlindo Cruz, fundo de quintal, Adoniran, Negro Branco. Vai, vai, carnaval. É a festa do meu povo, alegria do morro. Batucado e o rap na laje. Pega fogo até seu Zé se empolgou. Sambou a noite inteira, vendo o corpo, violão e o pandeiro da nega. O churras tá rolando, bombando, firmeza. Vem pra conhecer, que é muita treta. No Carrão, no Capão, Bacuri, Paquistão e na Vila Prudente. É tudo nosso, nego. Tá sim de modelo, aspirante a Miss. São várias pretendentes. Várias delas. Canta Galo, Mangueira, Rocinha, Alemão. Cidade de Deus. Salve quebrada. Tem gente desfilando, eu só fico olhando, jurado sou eu. Entendeu? Batucando. Palma da mão. Bate na palma da mão aí. Fashion Week. Sobe lá pra você. Dá uma olhada naquela ali, meu velho. Tô passando pano. Meu Nossa Deus do céu. Gisele Bündchen é preta. Coisa chique. É favela, fashion week. Sobe lá pra você ver. Vamos que vamos. Mil grau. É muita treta. Nossa Gisele Bündchen é preta. Pode crer. É nosso morro, é. É. Salve Nego Branco. Fashion week. Salve Zeca Pagodinho. Mil grau. Salve Beth Carvalho. É afrodescendente. Afroex negou. O verão na favela parece um desfile de moda. Aham. Alô, alô, todas as comunidades do meu Brasil. Salve Cleitinho. Salve Jonas Lemes. A velha e a nova geração do samba. Palma da mão. Nosso morro é coisa chique, é favela, fashion week. Yeah, vem com nós.